preciso construir. Irmanados, eu sei que vamos conseguir. Edifiquemos templos à virtude, as mais nobres aspirações. Espalhemos as sementes de um mundo mais humano. É preciso ter fé, esperança e amor. Castelos de cristal, nunca mate o que é puro e verdadeiro em você.